Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias, segunda-feira, 2 de março de 2015. Destaques de hoje. Torcedores são detidos suspeitos de utilizarem artefatos explosivos contra pessoas em Natal. Homem é preso após tocar terror em bairro com pistola de pressão. Janot entregará ao STF relação de suspeitos de corrupção na Petrobras. Para Kelly, Israel e Estados Unidos estão próximos de firmar uma agenda de segurança. Pressão popular e até de aliados faz Cunha cogitar recuo na farra aérea. Mineiro morre em festa da Unesp após tomar cerca de 30 doses de vodka. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Sol, muita nebulosidade e chuva a qualquer hora no norte e litoral do Espírito Santo e no norte de Minas Gerais. As outras áreas da região Sudeste têm sol e temperatura em elevação. À tarde, só não chove no sul e leste de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro e no sul e sudeste de Minas Gerais. Região Norte. As pancadas de chuva acontecem a qualquer hora do dia em quase todo o norte do Brasil. Chove só a partir da tarde no Acre, em Rondônia, no sul e no oeste do Amazonas, no leste e nordeste de Roraima, no noroeste e no litoral do Pará e interior do Amapá. Região Nordeste. Sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no litoral norte e no leste. Entre Alagoas e Rio Grande do Norte, há risco de chuva forte e volumosa. Sol e chuva isolada no litoral da Bahia e de Sergipe. Sol e pancadas de chuva principalmente à tarde nas demais áreas. Região Sul. Sol em todo o sul do Brasil nesta segunda-feira. Só há previsão de pancadas de chuva, principalmente à tarde, no norte e oeste do Paraná, extremo oeste de Santa Catarina e no oeste e sul do Rio Grande do Sul. No sudoeste do Rio Grande do Sul, pode chover também pela manhã. Região Centro-Oeste. Sol forte e pancadas de chuva à tarde na maior parte de Mato Grosso do Sul, no oeste de Mato Grosso e no centro-sul de Goiás. As demais áreas do Centro-Oeste, inclusive o oeste de Mato Grosso do Sul, têm muitas nuvens o dia todo, com pouco de sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Vamos ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Foram liberados na tarde desse domingo dois jovens de 22 e 25 anos que foram presos como responsáveis pela festa universitária regada a álcool em Bauru, na região centro-oeste de São Paulo, onde o mineiro Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, morreu por consumir grande quantidade de bebidas alcoólicas durante uma competição. Testemunhas informaram à polícia que o jovem consumiu de 25 a 30 doses de vodka, o correspondente a aproximadamente 1,5 litros da bebida. Os dois jovens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante. Eles foram encontrados depois que testemunhas os apontaram como os responsáveis pelo evento. Depois de serem ouvidos pelo delegado Mário Henrique de Oliveira Ramos, os homens foram liberados por meio de uma decisão judicial. Mesmo assim, devem ser indiciados por homicídio com dolo eventual e lesão corporal. De acordo com as investigações, bastou uma hora para que os estudantes ficassem completamente embriagados. O boletim de ocorrência da Polícia Militar aponta que o evento tinha início previsto para as 15 horas e às 16 horas a corporação foi acionada para atender casos de embriaguez em excesso. Ainda conforme a PM, havia na festa algo semelhante a uma competição para decidir quem conseguia ingerir mais bebida alcoólica. Fonseca passou mal exatamente depois de participar da disputa. O jovem chegou a ser socorrido por colegas, mas já chegou morto ao pronto-socorro. Outros seis estudantes da Unesp também passaram mal no evento, sendo que três foram internados em unidades de saúde de Bauru em estado gravíssimo. Homem é preso após tocar terror em bairro com pistola de pressão. Chamamos direto de Rondônia, Edilson Peroni, da Rádio Lobo do Cerrado. James Costa Pereira, de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar no começo da noite deste sábado, dia 28, por volta das 18 horas e 10 minutos, na Avenida Paraná, próximo ao Ginásio Geraldão, em Vilhena. De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado estava no bairro Alto Alegre quando entrou numa bicicletaria e foi até o proprietário. Apontou uma pistola de cor preta em sua direção e falou que estava ali para acertar uma conta. A vítima, assustada, ficou inerte, porém o homem deu risada e saiu correndo. E em seguida, o rapaz foi até um mercado no mesmo bairro e ameaçou as pessoas que ali estavam. Após, foi até um bar na Avenida Paraná, pediu uma pinga e mostrou a arma em sua cintura para o proprietário. Porém, nestas alturas, várias viaturas já estavam atrás do suspeito e localizaram o mesmo nas proximidades da Avenida Paraná. Ao ser abordado, o homem estava numa bicicleta de cor azul e segurava a arma na mão direita. O rapaz não resistiu à prisão, mas foi constatado pela polícia que se tratava de um simulacro, ou seja, uma pistola de ar comprimido. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e apresentado ao comissário de plantão para providências que o caso requer. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Criticado pelo Ministério Público e até mesmo por partidos que o apoiaram na eleição para o comando da Câmara, o presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, admitiu a possibilidade de rever a concessão de passagens aéreas para cônjuges de parlamentares. Não vejo nada demais na regalia, mas se a mesa diretora quiser rever, é um direito dela. Na próxima reunião, ela que trate do tema. Não tem problema nenhum da minha parte, minimizou. Pagar os deslocamentos aéreos a custo do erário foi uma promessa de campanha de Cunha feita a mulheres de deputados durante a disputa pelo posto de presidente. O PMDBista disse que não lançará mão da regra para comprar passagens para a esposa Cláudia Cruz. Ninguém é obrigado a usá-la. Eu mesmo não vou usar. Então, não vejo problema. O que nós estamos dando é a possibilidade de um parlamentar, dentro da sua cota, utilizar a prerrogativa. Segundo o ato da mesa divulgado na quarta-feira, as passagens aéreas podem ser adquiridas com verbas da cota para o exercício da atividade parlamentar, conhecida como cotão, que passará a ser de 35,8 mil mensais por deputado, a partir de 1º de abril. Além das passagens, o presidente da Casa anunciou o reajuste de vários benefícios recebidos pelos congressistas, como custo de 112,7 milhões ao longo de 2015 e para 150,7 milhões ao longo de 2015. Torcedores são detidos suspeitos de utilizarem artefatos explosivos contra pessoas em Natal. Direto do Rio Grande do Norte, Francisco Silva. Policiais militares do Batalhão de Choque detiveram no início da tarde de ontem, dia 1º, Zaniele Zacarias da Silva, de 22 anos, e um adolescente. Eles são suspeitos de utilizarem artefatos explosivos contra pessoas em paradas de ônibus na capital. Ambos foram localizados no interior de um ônibus na Avenida Mário Negócio, próximo à Urbana. Com eles, a polícia militar encontrou 3 rojões, um tijolo e uma bolsa com 6 papelotes de cocaína. A dupla foi conduzida à delegacia de plantão da Zona Sul para ser autuada. Por estarem com camisas de torcidas organizadas do América, a polícia militar suspeita que a dupla estivesse a caminho do clássico de futebol que aconteceu no estádio Frasqueirão entre ABC e América. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Vem aí o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, estamos diante de situação verdadeiramente séria em relação ao nosso país. Seria necessário e desejável que não só o governo e especialmente a presidente da República, mas o Congresso Nacional tomassem consciência de que se trata da salvação do Brasil e não de disputa política para saber quem manda mais ou quem fica com o quê. Do judiciário se espera no mínimo isenção e despreendimento, justiça. O que vem por aí poderá mudar e muito a expectativa dos brasileiros de boa vontade. Vamos começar esclarecendo aquilo que muito tem se perguntado e outros usados até como argumento. Se ganhasse outro candidato, não faria o mesmo? Então, se era para arrochar, que Dilma o faça? Mais uma vez, é um argumento ardiloso para escamotear a verdade e a responsabilidade por tudo que aí está. Evidentemente que qualquer um que ganhasse, mesmo que não fosse o Aécio, mudaria muito o que aí está. Certamente com o argumento mais honesto de que representaria sim a mudança e faria o que é necessário. Com exceção de Dilma, todos prometeram, desde o Levi Fidelix, Eimael, Marina Silva e finalmente Aécio, começariam não por cortar benefício de trabalhadores, aposentados e pensionistas e muito menos aumentariam os juros. Cortariam na própria carne, ou seja, diminuir os gastos do governo, cortando drasticamente, por exemplo, o número de ministérios. Não foi isso que disseram? E por que Dilma, que disse um monte de coisas que hoje se confirmam como mentirosas e falsas, prefere arrochar o cidadão, o contribuinte, do que tirar o privilégio dos que a sustentam? Rever mordomias e contratos suspeitos era o mínimo que alguém não devedor do que aconteceu faria. Vocês têm dúvida de que, diante do gigantesco roubo que se verificou na Petrobras, não teria que mudar a própria empresa, o BNDES, a Eletrobras e outros órgãos? E o que Dilma faz? Aumenta os juros, o preço dos combustíveis, da energia elétrica e mantém uma máquina paquidérmica e inoperante. Portanto, de todos os que concorreram, ela é a única que não poderia fazer o que está fazendo. Porém, há um fato mais grave. O ex-presidente Lula, diante da incapacidade de assumir a sua parte de culpa, que é muito grande, ameaça e tenta intimidar. Lula chama para uma guerra civil. Por acaso é outra coisa ao falar na convocação das tropas de Stedley e da CUT? Certamente para usarem de métodos violentos para conterem aqueles que pacífica e ordeiramente querem, desejam e clamam por mudanças. Me desculpem, meus caros ouvintes e leitores, mas devemos sim enfrentar estas tropas do Stedley, representante de pseudos agricultores que na sua maioria não sabe plantar um pé de couve, verdadeiros guerrilheiros treinados e sustentados com dinheiro público, e de sindicalistas, representantes de pseudos trabalhadores, na verdade pelegos e serviçais do poder da hora. Que a santa indignação dos justos e honestos sirva de motivação para resistir contra os seguidores destas seitas, cegos, xiitas e messiânicos. Vamos para as ruas. Certamente não passarão. O povo brasileiro não permitirá. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Faremos mais um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Estados Unidos e Israel nunca estiveram tão próximos em relação à segurança, disse neste domingo o secretário de Estado John Kerry, apesar do distanciamento entre os aliados sobre o eventual acordo nuclear que Washington busca com o Irã. Kelly viaja nesta segunda-feira à Europa para um novo ciclo de discussões com o Irã sobre seu controverso programa nuclear, enquanto o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chegou neste domingo a Washington para falar na Câmara dos Representantes, a convite de seu presidente, o republicano John Boehner, sem o consentimento da Casa Branca. Netanyahu deve discursar sobre o receio de seu país em relação ao programa nuclear iraniano. O primeiro-ministro de Israel é bem-vindo a discursar nos Estados Unidos. E nós nunca tivemos uma relação mais estreita em termos de segurança com Israel do que hoje em dia. E vamos continuar assim, disse Kelly à rede de TV americana ABC. O exército israelense anunciou neste domingo um exercício surpresa, com a mobilização de milhares de reservistas na região militar que inclui a Cisjordânia ocupada. Segundo um comunicado, o exército afirma que mobilizará cerca de 13 mil reservistas, dos quais 3 mil devem participar fisicamente das manobras. A iniciativa desses exercícios, em grande escala, parte do general Gage A. Scott, que assumiu a chefia do Estado-Maior em fevereiro. Segundo o porta-voz do exército israelense, Peter Lerner, o último exercício militar desse tipo aconteceu em 2013. O porta-voz garantiu que a população palestina foi informada de que toda atividade militar anormal se deve ao exercício anual, que deve durar 2 dias. O grupo extremista Estado Islâmico libertou ontem, após pagamento de resgate, 19 cristãos assírios raptados semana passada no nordeste da Síria, informou a Rede Assíria dos Direitos Humanos. 19 reféns assírios chegaram ontem à igreja de Nossa Senhora de Ha-Sakeh, depois de libertados pelo Estado Islâmico, informou Usama Edward, responsável pela organização não governamental com sede na Suécia. E disse ele, chegaram em 2 ônibus que os transportaram de Shadadeh, bastião do Estado Islâmico na província de Ha-Sakeh, onde foram sequestrados, até Ha-Sakeh, onde foram recebidos pelo arcebispo assírio Efrem Atanael, acrescentou. Usama Edward afirmou a um tribunal religioso do Estado Islâmico, decidiu no sábado libertar o grupo em troca de uma soma de dinheiro paga por cada família. O Estado Islâmico considera o dinheiro um imposto que os não-muçulmanos devem pagar. Até receber o dinheiro, o Estado Islâmico manteve 2 reféns, uma menina de 10 anos e a mãe, salientou. O diretor da rede disse desconhecer o montante exigido de cada família, mas lembrou que, em novembro, assírios sequestrados pelo Estado Islâmico pagaram 1,7 mil por pessoa. As negociações com o Estado Islâmico para a libertação dos reféns começaram no sábado e foram conduzidas por responsáveis assírios e chefes tribais árabes muçulmanos. A presidente argentina Kirchner mobilizou neste domingo uma multidão para seu último discurso de abertura das sessões do Congresso, antes das eleições de outubro, onde ressaltou as conquistas dos 12 anos de gestão Kirchner. Enfática, a presidente Cristina Kirchner, de 62 anos, falou durante 3 horas e 45 minutos, enfatizando os planos sociais, defendeu os milionários acordos comerciais com a China e questionou o judiciário. Eu não deixo um país cômodo para os dirigentes, mas sim para o povo. Disse no discurso em que lembrou diversas vezes que em 9 meses deixará o poder. Do lado de fora, uma expressiva concentração de militantes acompanhava em telões com cantos e aplausos eufóricos que variavam de acordo com o tema. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo e já já estaremos de volta. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O aniversário do Rio de Janeiro não ficou sem bolo e parabéns. Com direito às duas bandas e a presença da corte carnavalesca da cidade, o prefeito Eduardo Paz cortou um bolo de 8 toneladas e 450 metros, distribuindo pedaços a quem estava na Rua da Carioca, no centro, um dos locais escolhidos para comemoração. A festa ocorre todo ano, mas, conforme o prefeito, foi especial em 2015 para comemorar data redonda. Eduardo Paz deu a primeira fatia do bolo ao governador do estado, Luiz Fernando Pezão, que retribuiu entregando a segunda ao chefe do executivo municipal. O arcebispo Dom Orani Tempesta também participou da festa. Ele levou a imagem peregrina de São Sebastião, padroeiro da cidade. O bolo de aniversário dos 450 anos do Rio foi à altura da festa preparada. Ex-deputado Dr. Rosinha é eleito auto-representante geral do Mercosul. O ex-deputado Dr. Rosinha teve seu nome aprovado por unanimidade pelos países membros do Mercosul para assumir o cargo de auto-representante geral do bloco. Dr. Rosinha já foi presidente do Parlamento do Mercosul, onde ganhou destaque pelos trabalhos em torno da integração dos países, abertura comercial e eleições diretas dos seus representantes no órgão legislativo regional. No cargo, Dr. Rosinha deverá apresentar anualmente, na reunião ordinária do Conselho do Bloco, um programa de atuação contendo planos para seu primeiro ano de mandato, assim como relatórios semestrais das atividades realizadas. Dr. Rosinha disse que trabalhará de forma igualitária para consolidar as atividades do bloco. A minha relação com o Congresso brasileiro, eu vou buscar que seja igual ou muito semelhante à relação com os congressos de todos os países do Mercosul. Eu vou buscar, dentro das minhas possibilidades, que os acordos sejam votados o mais rápido possível. Além de representar o Mercosul, mediante autorização do Conselho Deliberativo, Dr. Rosinha terá também como responsabilidade no novo cargo promover a integração dos países membros, principalmente mediante projetos voltados à saúde, à educação, à justiça, à cultura, ao emprego, ao combate da pobreza e da desigualdade, assim como outras de caráter social. Outra importante atribuição do cargo é a de liderar os trabalhos do Plano de Ação do Estatuto da Cidadania do Mercosul. Dr. Rosinha comentou como será essa atuação. Atuar na construção da cidadania do Mercosul, além dos processos comerciais e tudo isso. Então, eu vou buscar cumprir o disposto na decisão que criou esse cargo e vou trabalhar muito com isso. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram em 1991 o Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum do Sul. Mas a configuração atual do Mercosul encontra seu marco institucional no Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994. O principal objetivo do tratado é a integração dos estados por meio da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do estabelecimento de uma tarifa externa comum, da adoção de uma política comercial comum, da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais e da harmonização de legislações nas áreas pertinentes. O mandato de Dr. Rosinha no cargo de Alto Representante Geral do Mercosul será de 3 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel. Plenário aprova projeto com ações para reprimir tráfico de pessoas. Da Rádio Câmara, Paula Bitar. O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira projeto que estabelece ações para prevenir e reprimir o tráfico de pessoas. Entre os pontos previstos no texto aprovado está a transformação do tráfico de pessoas em crime hediondo, a criação do Cadastro Nacional de Traficantes de Seres Humanos e a alteração de normas para a adoção internacional de crianças e adolescentes, com o objetivo de obter um controle mais rígido sobre os menores que são enviados ao exterior. Uma mudança feita em plenário prevê que o acesso a sinais de telefonia celular que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos poderá ser pedido diretamente pelo delegado se o juiz não conceder a autorização em 12 horas a partir do pedido. Para o relator da proposta, deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, falta ao Brasil uma legislação própria para combater o tráfico humano. Esse projeto praticamente inaugura no ordenamento jurídico brasileiro o enfrentamento do tráfico de pessoas no Brasil. A legislação que ancorava o Estado brasileiro e as instituições brasileiras era praticamente a Convenção de Palermo, que é um tratado internacional em que o Brasil é signatário e que se baseava nessa convenção para poder fazer o enfrentamento do tráfico. Segundo Jordi, o tráfico de pessoas é um crime que movimenta mais de 30 bilhões de reais por ano e tem mais de 10 milhões de vítimas. A proposta de combate ao tráfico de pessoas segue para análise do Senado. Os deputados também aprovaram uma resolução obrigando a divulgação da pauta do plenário na semana anterior. Votações nas quintas à tarde não são comuns na Câmara. Tradicionalmente, a análise de propostas pelo plenário se concentra nas terças e quartas à tarde e nas quintas pela manhã. A novidade foi iniciativa do presidente Eduardo Cunha, que anunciou o corte de ponto de deputados que faltarem à sessão. Segundo Cunha, mesmo que o partido entre em obstrução, os deputados que estiverem ausentes terão o ponto cortado a partir da semana que vem. A obstrução prevista no regimento é utilizada por partidos que querem impedir alguma votação. Quando um partido entra em obstrução, sua presença não é contada. Segundo Cunha, a obstrução vai contar apenas como instrumento da disputa política e não para abonar eventuais ausências. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. As últimas peças para completar o quebra-cabeça do maior desvio de recursos públicos da história do Brasil vão ser conhecidas nesta semana. Após o país assistir a prisões de doleiros do esquema bilionário, de ex-diretores da Petrobras e de executivos das maiores empreiteiras brasileiras, a lista com os suspeitos de integrar os núcleos políticos da organização criminosa será encaminhada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal para abertura de inquérito. Boa parte dos nomes informados pelo ex-diretor de abastecimento da petroleira, Paulo Roberto Costa, e pelo doleiro Alberto Youssef, já é conhecida. Apenas Costa teria mencionado 28 políticos durante depoimentos de delação premiada. As investigações apontam que PT, PMDB e PP lideram o ranking de políticos envolvidos no escândalo. Há ainda documentos com relatórios de pagamentos suspeitos. Há também citados em partidos que comandam a oposição, a exemplo do PSDB e do DEM. A tal lista de Janot, que tem tirado sono de deputados, senadores, ex-ministros, governadores e ex-governadores, contém 42 procedimentos sigilosos. No entanto, o número de políticos pode ser bem maior. A previsão da força-tarefa encarregada da investigação é de que, na terça-feira, todas as petições estejam na mesa do ministro Teori Zavascki. Janot vai pedir ao STF a retirada do sigilo de todos os autos no âmbito da Lava Jato, mas a decisão é do magistrado. A decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de aprovar dispositivo que dá direito aos cônjuges de deputados a usar passagens aéreas pagas pela Casa entre seus estados de origem e Brasília, tem mobilizado as redes sociais. Antes do meio-dia deste sábado, um abaixo-assinado virtual promovido pela AVAS, organização não governamental, ONG em prol de causas sociais, já contava com mais de 200 mil assinaturas. A expectativa é que até terça-feira a meta de 500 mil assinaturas ou adesões sejam atingidas e um telefonaço seja feito para a presidência da Câmara com o objetivo de que a Casa desista de conceder o benefício. A ONG também pretende colocar em painéis de destaque os nomes dos deputados que aceitaram o aumento da verba. Outra medida que está em estudo, segundo o coordenador de campanhas da AVAS, Diego Cassais, é a possibilidade de entregar pessoalmente as assinaturas aos parlamentares. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.